cargo 87, décima linha 2000, na presente proa, reporte localizador. Vai manter a presente proa, descendo para 2000, reportará no localizador, para cargo 8487. Firmo, reduz a 1,70 mais. Reduzindo para 1,70 mais, né? Para cargo 8487. Outro 90, confirma o destino? Para o solo. Tá bom, 1394, boa tarde. Boa tarde, 1394, ainda não tem essa autorização, só um minuto para cópia. Siga, 35490. Eu vou te pegar essa metade e a tua, a cópia da autorização, a, posteriormente, a fazer, tá? Então, autorizado, é para o Trax, 35490. Quadrado, 35490. Torre 118, oh, corrigindo, agora tem a diferença para a torre, o ATSA cargo 87. meia, boa tarde, complete aproximação, número 1 para pouso, aguardando informação de pista livre, vento 1,40 graus, 1,09, ajuste 1,03. Ciente, 5,6. Poxa, 6,320, do solo ao sul, 6, ao livrar direito, 1,21, no décimo 9. Direito, 1,29, 6,320. O Vitorinho de Juliette confirma o PLB e o PAT, que se encontra. Papai Uniforme Tango Serra Alfa, chame a torre 118, decimal 95. 118, 95, Tango Serra Alfa. 156. Torre, é o Papai Uniforme Tango Serra Alfa. Papai Uniforme Tango Serra Alfa, prossiga. Está já chegando na portão rotatória visual 1,07. Ok, ciente. Complete a aproximação para final da 1,07. Reporte ao final de 3 milhas da cabeceira, ok? Reporte ao final de 3 milhas da cabeceira 1,07. Caso haja falha de comunicação, faça espera a 3 milhas da cabeceira com curvas pela esquerda. Sim, chamará 3 milhas com curva à esquerda, se necessário, para ser alto. Positivo. Até. Oh, para, chama para ingresso no pátio principal, Juliette, e de papá. Tudo, prossiga. Adiado para cargo, 8487 para o ILS. Juliette, dá suas luzes. A gente não tem o seu plano, aguarde para a cópia. Juliette, da Tuzu. Cheguei já atento da aeronave, mantendo o meu pé, Charlie 150, livrou o farol da Barra para Vera Cruz. Gente, o guardião está no visual, está a 5 horas da aeronave. Mantenha a separação visual com a aeronave, autorizado, da presente, direto para Lençóis. Termo livre ascensão, Guardião 03. Olympus Nevo 92 ingressou na área Netuno, frequência livre, chame para o regresso. Tango Serra Alfa. 360 reportará recepção, Tango Serra Alfa. Ok, as mensagens saíram simultâneas. O Tango Serra Alfa copiou ou confirma? Afirmativo, 360. Positivo, 360 pela esquerda, reporte recepção na final. Reportará, Tango Serra Alfa. Não tem claro, Romeu, até o ar. Romeu. Está no regresso para Salvador ou permanece no seu voo local? Confirme. 8487. Está nesse momento aqui, próxima aeronave. Um está cruzando agora na Espaço Real e tem dois ainda na grama, entre a pista e o sotaque. Ele deve cruzar aqui a... o sotaque e a tomada. Chester, visualto mesmo. Graças. Voo 333, feedback de treinamento, posição 5. Gente, mantém a posição, voo no 333. Vamos manter a posição. Confirme. O Webjet 5857, controle acima, identificação, desce, mantém 4.000 pés, milha 13. 4.000 pés, 13. Solicita para cima de treinamento a execução do... Ok, 4.000 até pelo, guarda orientação posterior. Dan 3805 passou no 60 para 320, chama centro Recife, em 125 decimal 1. 25838, está 1251. 251, positivo. Controle Papatango 9 Merengue Mais, solicita ascensão para 2.500 pés. Ok, no setor está livre 025, 2.500 visual. Mike. Autorizado a ascensão para 2.500, November Eck Mike. Escola da pista 10 com curva direita, saída da EL, meio da bridge. O transponder 5473, controle 120.8, Xané 6315 na posição 8. Está correto, time para o táxi, Xané 6315. É, confirmando, ainda vai tomar aproximadamente, ok? Tá, obrigado. Solo 3223, táxi 134 a bordo, 3 horas Recife. Shetland 3223, táxi via Índia, Alfa no Ponte para Chama Torreno, no 8395, ajuste na 093. Índia Alfa 1895, 613, 3223, boa. Apsa Cargo 8487 no solo aos 22, ao livrar 121 no decimal 9. Ao livrar 1219, grato, até daqui a pouco. Até mais. Ok, e está ingressando agora na terminal, passando 2900. Submantinha 065. Subida até o 065, repassará de levar. 065. Pois direto, Petrolina. A cena transponder 5462. E o controle 120.8. Ok, autorizado, Petrolina 200, decolando da 10 com curva esquerda, Momo, pós Momo DCT, Petrolina, transponder 5462, controle de saída 208, Tripe. Correto, pronto pro táxi, Tripe 5490. Afia. Confirme, por gentileza, as informações do táxi. Estamos com 48 a bordo, 4 horas, Salvador. Gente, táxi em frente, Índia, Alfa, no ponto de ferro, chama a torre, em 1995, o ajuste na 013, trip 5490. Excelente, ponto de espera, 1895, obrigado. Gente, Índia, papai, vai seguir o trip como número 2, o ponto de ferro vai chamar a torre, em 1895, o ajuste na 013. Qual o estacionamento? Irática é mandada a mais tempo. Aqui é a Baeté, livre táxi, então próximo à direita, com destino ao pátio do Baeté. Estacionar livre frequência. Em frente, quilo para o pátio 3, vai para cargo 847. Uma 394, pronto, cópia. Afirmativo, você. 394 autorizado, Rio de Janeiro, Calião, via UPS 1 a 0 até SMAP, após Lúvito e após conforme rota do plano. O nível 360, da cola da 1 a 0, com curva direita, perfil de da EL, Leda, Bridge. A cena transponde 5474 e o controle em 120.8. Positivo, Romeu Hotel. Curva direita, Dael Leda Bridge. Aciona 5474, controle 208. Com 394. Com 394, Fátima, para push e acionamento no 09. É porta 3. Zona 333, ao solo. 333. A 333, após a passagem do Ibrahé, a retaguarda está autorizado. No 05, pushback, acionamento, reporta táxi. Após o Ibrahé, respondendo o táxi, iniciaremos o 333. Controle Salvador, boa tarde, 3283, mil pés do perfil da Puca. Rotan 3283, uma boa tarde, direto Puca, vigilância. Direto Puca, 3283. Temos, obrigado. Bem, aguarde para a cópia. Estamos tendo um problema com as, o CCAM e as autorizações. A princípio, acabamos de achar o seu plano. Temos somente que coordenar junto ao Centro Recife e talvez o seu PM, senhor. Eu peço que aguarde só mais alguns instantes para a sua cópia. Trip 5490, autorizada a decolagem, pista 10, vento no 50 graus, 08 nós. Atento ao mesmo, livre até o portão no zero, o ápice cargo 8487. Gente, vai ser via aquilo, é, correto? Para o ápice cargo 8487? Afirmo, senhor, via aquilo. Via aquilo, está acessando agora no passo, ápice cargo 8487. O Vitor Delta Zulu ainda na escuta? A princípio, o problema do sistema aqui, que a gente não está, está tendo um pouco de dificuldade de encontrar. Assim que eu encontrar, eu coordeno esse plano e já volto com sua cópia, ok? Guadalhar, mantém a pista no zero. Uma boa tarde, Júlio, autorizado o sonamento, reporte para o táxi. Autorizado o táxi, reporte para o ingresso, pista no 7, Júlio. Decola 28, controle 120, decimal 8, por favor. 208, obrigado, bom trabalho. Obrigado. Solo, boa tarde novamente, azul 5039. Vitor Mike Quebec, boa, autorizado acionamento, reporte táxi. Salvador, Ribeirão Preto. 5039 da Azul, confirme o horário que eu sou fora. Seria para o 1720. 1720, ciente. O mesmo problema, eu não tenho o seu plano aqui no meu sistema. Eu volto assim que tiver a sua cópia, o 5039. Nossa, escuta, obrigado. A 12 minutos só do Traverde Paripe, solicita proa direto no portão Interlagos. Está livre Interlagos, Romeu Teor. Grato, mantendo 2510, Romeu Teor. Ciente, vigilância radar, Oscar. Ciente, confirme o horário de plano, por gentileza. 7, vento no 50 graus, 109, Júlio. Mike Quebec. Tá. O táxi do Chané 6315, temos 1970 alternando Galeão com 4 horas. A nossa fase de transferência está autorizado ETAP e desça para nível de voo 050. Juliette, decola 3-0, controle 1-2-0, decimal 8, Julie. 08, Julie. Juliette, Índia, Papá. Autorizada a decolagem, pistão no 0, vento no 5-0 graus, 08 nós. Papá. Pelo, poderia voar o Serra Vista 366 para completar o RNAV? Pois pelo, afirmo. Muito grato, senhor. Controle de Salvador, Papa Tango, Vitor, Índia, Juliette, decolou, cabeceiro 97. Para com 1013, bate o Índia alto. Obrigado. Confirma, Jair Salva. Negativo, Juliette. Que pena categoria. Salvador, agora 336, boa tarde. Boa tarde, gol no 33 ali, mantém pistão no zero. Eu mantenho no zero, 336. Mike Quebec, autorizado a decolagem, pistão no 7, vento no 50 graus, 089. Vendo o Mike Quebec. A gente não tem esse plano ainda, agora de qual é o X-ray, acho que é Vitor. 0, decimal 8, boa, papai. Boa. 354, autorizado, Duna, desce para... 3.000, altímetro 0013, identifica a vigilância. Afirma. Controle, boa tarde, papá, papá, Juliette, Índia, papá. Juliette, Índia, papá, controle, boa tarde. Sobe 260, ao passar 2.000, boa DCT para Arbor. DCT para Arbor, passando 260. Controle de CB 5595. 5595, controle, acima identificação, Duna desce para 4.000, altímetro no 0 no 3. A identidade desce para 4.013, Duna. Controle Salvador, Papatango, Vitor, mais Quebec. 35490, acima o código 54625. 4-6-12-5. Controle Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, controle 1 no meu pés no corredor. Axé, reposta no farol da barra. Vitor Mike Quebec. Autoriza 2500 pro direta pro Mike Quebec? Negativo, mantenha no 1000, reposta farol. 1000, reposta farol, Vitor Mike Quebec. Controle 3-2-3 aqui, mantenha o 9-0. 1-4-2, confirme o destino nível solicitado. Solicitado 350, destino Recife, está na posição 04. 350 Recife, ciente. A provável pulo é Aracaju, senhor. Eu, assim que tiver o seu plano, eu vou chamar com a cópia e eu agora tentando a autorização do cometa que está esperando mais tempo, ok? Só que isso, estou aqui no aguardo. 1-4-2. Ciente. 6315, boa tarde, ponto de espera da 10, pronto. Boa tarde, Axané 6315, mantém o ponto de espera, aguarde pelo colégio. Aguardando, 613. Foi no 33, decola aos 34, controle 120, decimal 8. 08, boa. Boa. Torre, boa tarde, Webjet 5857. Webjet 5857, boa tarde, complete aproximação, aguarde informação de pista livre número 1 para todos, vento no 30 graus, 109, ajuste no 0 no 3. 1013, aguarda a pista livre, 5857. Estado do radar, vigilância, ao passar 2000, voa Leda. 2000, direto Leda, 1333. Ok, o guarda-rodeão 06, contato com o controle, 20.8. Sente, 06. Treinamento tag se meteu em 1.395, ajuste no 0, 1.3. Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Decolou do grupamento, tá com pro aqui do farol de Itapuã, intenção prosseguir, cabe. Ok, guardião Charlie 106, pelo litoral até o través do centro administrativo, após curvando à direita direto para a final. Reporte, livrando o litoral para o CAP. Afirmativo, vai prosseguir até o través do CAP no litoral, em seguida cruza para o pouso, correto? Corretamente. Ok, obrigado. Salvador, Guardião 03. Guardião 03, prossiga. Autoriza 085. Afirmativo, 085 autorizado. Bom voo, Gobeia. Valeu, Dourado. Slot Vitor Charlie, autorizado o táxi, reporte para ingresso pista 7. Reportará para ingresso no 7, Slot Vitor Charlie. Rochelero 6315, após a passagem do tráfego da Webjet 737, curva para final, pista 0, a linha mantém. Sempre após o 37 da Web, a linha mantém, né, a 315, visual point. Plano. Gente, eu não saberia dizer, senhor. O cometa foi mais difícil da gente. Demorou perto de 10 minutos para encontrar o plano dele e coordenar o mesmo. Muito provavelmente agora já vai ser mais rápido, só que eu não tenho como dar um estimado. Aproximadamente 5 minutos. Consciência. Afirmo, autorizado então o cruzamento da pista 17, prossiga seu táxi via taxiway Quebec, Mike Lima. Na Lima, chama o solo 121 decimal 9 para prosseguir o táxi. Feliz cruzamento da 1735, Quebec, Mike Lima, na Lima, de Maraú. Calma, direto no táxi. Fugiu. Serra November Romeo Uniforme, no nível 075, recolada 17 com curva esquerda. Corredor forte, no meu pé, restrito, aguardando a liberação do controle. Acione transponder 5472 e o controle 120.8. Ciente, formará visual com tráfego. Na presente, ainda no corredor Interlagos, formará na posição Interlagos e na presente também descendo para 2000, no meu pé, Ossa. Ciente, Ossa. Seguinte 5595, controle, subvetoração radar para sequenciamento. Curva à esquerda para o 020, limite é o curso do localizador. Desce para 4 mil pés, com 1-0 no 3. Esquerda 020, limite é o curso do localizador, descendo para 4 mil pés. Controle 9, BRF Max, solicita descida para 1 mil pés. Vitorinha Juliette, ciente, mantendo no meu 1 no meu pés, prosseguindo direto Cairo Lorenzo. Aguarde para a subida. Aprovado, chame táxi 1394. Aprovado, chame táxi 394. 5039, o seu tráfego agora é o número 2 para o correr atrás do plano, a solução do problema. Agora, correndo atrás do 6142 do Xené, já daqui a pouquinho eu volto para o seu copo. Vitor Mike Quebec, prossiga. Passou, travou, fora da marca. 5857, táxi de Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette, reporte 5857. Posta está sua 12 para 11 horas, 5 milhas, 1000 pés. Controle 9, Mike, solicita descida para 1 mil pés. Desça em condições visuais, Nova Marinha aqui, Mike. Mantendo em condições visuais, Nova Marinha aqui, Mike. Seguinte 5595, reduz a 1709. Xané 6320, 50 para prosseguir na descida. Seguinte 5595, reduz a 1709. 1709, strip. Xané 6326, desce e mantém 050, chegada a Mali, confirma. 050, chegada a Mali, 7320. Aprovado, na hotel chame torre na frequência 1 noite decimal 95, o cometa 79. Romeu até o outro. Afirmativo, o Romeu até o outro vai abrir uma proa aqui à direita mais para o mar, afastando-se um pouco do litoral. um tráfego assim que... Boa tarde, autorizado acionamento, Patinho, reporte para o táxi. Encontra aí, pista de Angelo Clark. Departure, level 360, direct to Leda position. Roger, we're clear level 360, direct Leda, thank you, 6315. Ticket 5595, mantenha pro, reporte localizador, desce 3000. Desce 3000, mantenha a proa, reportará no lock. O controle opera em 120.8, torre 118.95, aciona 0142 do Yankee, Serra, Serra. Vitor Mike, Quebec, prossiga a visual. V2, chegada a Mari, boa tarde, identifique, desce e mantém 060. Ah, estabilizado no lock, o trip 5595. Continue a aproximação LS, aguarde transferência. 55. 3154 estabilizado. 3154 Duna, completa LS, torre 118.95. 1895, boa tarde. Boa tarde. Seu voo para Porto Seguro, 150 graus, é o vento, 150.08, ajuste 1013. Decolagem por conta e risco, reporte para o do solo, Yankee Serra Serra. Deslivrou 180, chama centro Recife na frequência, 125.1. O vento, 150 graus, 08, após a decolagem, curva à direita para o corredor axé. Juliette Índia Papá, livra 180, chama Recife, frequência 1288. Juliette Índia Papá. Recife 1282, autorizado Recife, via Upper Whiskey 58, nível 350, da colada 1-0, com curva à esquerda, perfil saída Puca, transição Caju. A cena transponder 55. 1-1 e o controle 120.8. Cabe chamar para o regresso ao meio até o Oscar. Trip 5595 foi LS. Aos 109, ajuste no 093. 35 no 4. Ajuste padrão 2013, livre pouso na 10, está 3154. Confirmando 3154. 125.1. 5595. 5595, reporte passando o marcador externo. Reportará passando o marcador externo. Juliette Vitor Charlie decolou aos 43, curva à direita, reporte livrando o eixo de decolagem da pista 17. Ok, reportará livrando o eixo de decolagem no 7, Juliette Vitor Charlie. 4. Na 6142, eu gosto para início do push. Aguarda. Guardião 03, controle, mantenha 085 visual, chame centro Recife para informação de boi alerta, na frequência 128.8, Guardião 03. Chame 3.2000, controle, desce 2.000, está autorizado Duna, livre LS, reporta estabilizado. Duna, reporta estabilizado, 3.2000. Eu recebi sua metade do seu plano. Afirmativo, a rota é Elefa, Apresolu 2-1, Sagar, Sigir, Lindy, Ribeirão Preto. Sim, Elefa, Apresolu 2-1, após? Após Sagar, Sigir, Lindy, Ribeirão. Controle 120.8, bom, bom, Juliette de Chai. 208, muito obrigado, senhor, boa tarde. Boa tarde. Após é Sigir. Sierra Índia, Golf Índia, Romeo, Lindy, November Índia, November Delta Índia.